Bem-vindo a este ensino. Estou realmente animado sobre ele. Nesta lição, eu falarei sobre o caráter de Deus. Quem é Deus? Creio que a maioria de nós tem ouvido muitas vezes esta citação: Deus é amor. E, claro, Deus é amor. Mas Deus é muito mais do que amor. Deus é santo. Em outro lugar no Novo Testamento, você encontra que Deus é um fogo consumidor. Mas não é comum ouvirmos falar sobre isso. E hoje eu vou ajudá-lo a entender quem é Deus. Este é um ensino muito importante que vai ajudá-lo a conhecer a Deus, amá-lo, para vir e viver a vida que lemos no livro de Atos. Deus te abençoe. Bem-vindo à Escola Pioneira. Hoje compartilharei uma mensagem que há tempos ansiava por fazer. Creio que esta mensagem de hoje será a mensagem mais importante que você ouvirá na Escola Pioneira. Porque vou estabelecer uma base quando se trata de entender quem Deus é e como nós devemos viver com Ele. Isso é muito importante. Muitas vezes, quando falamos de dar frutos, nos concentramos na coisa errada, em como dar frutos, ou seja, nos concentramos nos frutos em vez de vir e conhecer a Deus. É tudo sobre conhecer a Deus. Se você conhecer a Deus, se andar com Deus e se for cheio com o Espírito Santo, você dará frutos e não pode parar de dar frutos. Dar frutos faz parte da sua vida. Tudo na vida é sobre conhecer a Deus. João 17:3 diz: Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, vida eterna é sobre conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro e quem Ele enviou, Jesus Cristo, e, claro, ser guiado pelo Espírito Santo. Se caminharmos nessa vida, vamos dar frutos. Eu estou falando hoje sobre conhecer a Deus, quem é Deus, sobre a sua justiça, santidade, amor e aquelas coisas. Isto é tão importante. Este é o alicerce que vamos olhar hoje. Já antecipo que algumas das coisas que direi hoje vão te provocar muito. Não é que eu quero provocar você, mas vai provocá-lo por causa das nossas tradições, dos nossos óculos religiosos que eu estive falando durante a Escola Pioneira. Como você viu quando olhamos a cura, o batismo na água, quando nós olhamos o jejum e tudo o que temos olhado até agora, você verá que vai contra o que temos ouvido hoje por causa das nossas tradições, dos óculos religiosos. Por causa de nossas tradições, dos óculos religiosos, muito do que eu tenho compartilhado são coisas que você normalmente não ouve na igreja de hoje. Quero dizer que o que vou compartilhar nesta lição é algo que muitos de vocês nunca ouviram antes. Por causa disso, irá provocá-los muito. Mas eu quero desafiá-lo. Se você ouvir algo que você nunca ouviu falar antes e você sente que isto desafia a sua visão das coisas e está te provocando, é muito importante parar e pensar, porque eu sou desafiado por isso, pelas coisas que Torben está dizendo. Será que é porque não é bíblico o que está dizendo? Ou é por causa dos óculos religiosos? Porque isso é novo para mim. Tudo o que ouvimos é preciso verificar e ver o que a Bíblia está dizendo. Você também precisa fazer isso quando estou ensinando. É isso que a Bíblia está dizendo. O que você vai ver nesta lição é que isto é apenas o que a Bíblia está dizendo. É muito simples. Esta é a palavra de Deus. Então você é desafiado não porque não é bíblico, mas você é desafiado por causa de suas tradições e isto é muito novo. Eu realmente espero que você esteja pronto para receber hoje, para ouvir e deixar o Espírito Santo trabalhar através dessas palavras que eu compartilharei hoje, porque, para muitos, esta é realmente uma mensagem importante. Antes de prosseguir, quero compartilhar alguns testemunhos. É tão importante quando nos reunimos como crentes que compartilhemos testemunhos. Todo mundo tem algo para compartilhar, pois pode nos ajudar a instigar nossa fé. Quando você ouve testemunhos, entenda que temos tudo em Cristo. É tudo sobre Jesus, sobre fé simples. Quando alguém diz um testemunho incrível, não tenha inveja deles, não pense que eles têm uma unção especial ou uma vocação especial, tendo inveja deles. Não faça isso. Em vez disso, fique contente com eles, fique feliz pelo comportamento deles, que Deus está usando-os daquela forma e fique feliz porque você sabe que Deus pode fazer o mesmo por você. Deus pode te usar do mesmo jeito, porque é tudo sobre Jesus, tudo sobre a fé simples. Acabei de publicar um novo vídeo e eu encorajo a vê-lo, se chama Milagres em Hospitais, onde você vê milagres surpreendentes em hospitais. Um deles é meu amigo Dom da América. Ele e sua esposa, Rosana, Foram a um hospital. Ela foi para uma cama e começou a falar de Jesus com uma mulher hindu que ficou paralisada após um AVC. Quando ela disse o nome de Jesus, sua perna acabou subindo no ar e esta mulher foi curada. Este é um incrível testemunho. Eu não tenho visto nada exatamente assim. Mas isso não significa que eu deveria pensar, quem é você? Você experimentou isso e eu não. Não. Estou apenas feliz porque, uau! Se ela experimentou isso, eu posso experimentar também. Eu experimentei algo, você pode experimentá-lo, porque temos tudo em Jesus Cristo. Eu acredito que quando você ouve algo que você deseja, você também quer experimentá-lo. Este é o Espírito Santo que mexe dentro de você, então você vai atrás daquilo e começa a vê-lo. Eu te encorajo a ver o vídeo Milagres no Hospital. Nesse vídeo, eu compartilho outro testemunho que tenho há alguns dias. Vou ler bem rapidinho neste vídeo, porque este é realmente um testemunho forte sobre fé, a fé simples. Havia uma mulher que me escreveu há poucos dias. Em 2007, eu estava na casa deles. Eu os conheci e falei com eles. Ela tinha algumas dores no estômago naquela época e eu não sabia exatamente o que estava errado. Eu só coloquei minhas mãos e orei por ela, então eu tive uma palavra para ela que Deus queria lhe dar o desejo de seu coração. Eu não lembro como nada de especial porque foi há tantos anos. Mas Deus fez coisas incríveis. Ela escreveu aqui, naquela época você não sabia o que havia de errado comigo. A verdade era que nós estávamos tentando ter nosso terceiro filho por mais de um ano. Por fim, eu fui ao médico e fui examinada no hospital. Viram no exame que havia um cisto do lado direito do meu ovário. Este cisto crescera tanto que o ovário tinha estourado. E meu ovário esquerdo estava todo torcido a ponto que não podiam fazer nada. Eu não poderia ter mais filhos, foi o que o médico me dissera. 2 dias mais tarde, você nos visitou. Quando você orou, eu não me empolguei tanto porque eu já desisti da esperança de ter mais filhos. Mas em um exame de rotina 5 semanas mais tarde no hospital, eu tinha um pequeno bebê de apenas 5 semanas de idade. O médico não conseguia entender e mais exames revelaram o mesmo. Ambos os ovários não funcionavam, mas existia um pequeno feto saudável. Deus faz coisas incríveis. Deus pode curá-la, curar seus ovários, mas também pode apenas dar-lhe uma criança. É algo que não podemos compreender. Médicos não entendem como ela ficou grávida quando os ovários não funcionavam. Mas nós não vivemos pelo que entendemos, nós não vivemos pelo que vemos, nós não vivemos pelo que é possível. Nós vivemos pela fé. Tornou-se tão forte que é tudo sobre viver pela fé. Ela continua que eles descobriram que era uma menina. Mas mais tarde, em torno de 5 meses de gravidez, ela estava com medo de perder essa menininha. E houve uma reunião, um acampamento bíblico e ela veio para a oração. Pouco antes da oração, eles conversavam sobre como deviam chamar a menina. O marido dela tinha em sua cabeça o pensamento, Sara, a esposa de Abraão, vamos chamá-la de Sara. Em seguida, a mulher foi à reunião. Uma mulher veio para orar por ela e tinha uma palavra profética dizendo, o que Deus te deu, você não irá perder. E havia algo sobre Sara, mulher de Abraão. O que isso te diz? Ela estava tão surpresa porque aquela mulher não sabia nada sobre isso. Ela não sabia que ela estava grávida, ou que ela estava com medo de perder a criança, ou que eles estavam falando de Sara, a esposa de Abraão, como um bom nome para esta menina. Em seguida, a mulher deu uma palavra para ela que Deus vai usar esta criança para ser uma bênção para muitas pessoas e ela escreveu no final, exatamente uma criança como Sara eu nunca tinha visto antes. Ela é tão feliz. Ela ora muitas vezes ao dia, cantando para Deus e contando sobre ele para outras pessoas. Ela sabe coisas que não seria capaz de saber, coisas que eu nunca lhe contei, que estão escritas na Bíblia. Eu só queria compartilhar isso com você e dizer obrigado pela intercessão naquela época. Você pode ver isso. Para mim, acho que isso é tão forte porque, quem é Abraão? Quem é Sara? Abraão é o pai da fé. Ele creu em Deus. É da mesma forma hoje. Precisamos crer em Deus, nós não vivemos de acordo com o que é possível. Eu não sei o que os médicos dizem, mas para Deus tudo é possível. Eu não sei o que a conta bancária diz, mas para Deus tudo é possível. Se andarmos com Ele, se acreditarmos que tudo é possível. Eu amo este testemunho e eu só queria compartilhar com você. Eu encorajo a ver o vídeo Milagres no Hospital. Use isso para instigar sua fé. Vou falar sobre conhecer a Deus. Isto é importante porque a fé não é apenas uma fé aleatória. Oh, eu creio que se eu colocar minhas mãos sobre um carro, eu terei um carro. Não, trata-se de conhecer a Deus e sua vontade, saber o que Deus tem para nós. Se andarmos com Deus, conheceremos qual é sua vontade, então podemos ter fé para isso. É muito importante vir e conhecer a Deus. Muito do que eu falarei hoje será o que Deus me revelou quando jejuei por 40 dias. Tem um livro, Sã Doutrina, que você pode comprar na Amazon.com. Eu te encorajo a ter o livro. Vou pregar um pouco dele, mas muita coisa não está no livro. Eu vou continuar na próxima vez com alguns ensinamentos que também estão no livro. Mas eu te encorajo. Se puder, compre o livro, leia-o todo enquanto eu faço este ensino. Da última vez, falei sobre jejum. Eu tive muitos testemunhos por causa dele. Conheço pessoas que iniciaram um jejum de 40 dias, 20 dias ou até mesmo poucos dias por causa disso. Eu estou obtendo testemunhos sobre como o jejum é forte. Uma mulher escreveu-me ontem que ela começou a jejuar quarta-feira passada. Ela começou a jejuar porque ela quer tentar conhecer mais a Deus. Ela era viciada em fumar. Ela fumou por muitos anos e não foi capaz de se livrar do cigarro. Mas ela começou o jejum na quarta. 3 dias depois, na sexta-feira, ela experimentou de repente que algo a deixou. Ele sentiu algo sair de seu corpo. Imediatamente após ela sentir algo sair, ela sentiu um calor entrando em seu corpo e disse bem alto à sua filha: "Agora eu parei de fumar. Eu não fumo mais." A partir daquele momento, ela estava livre do cigarro e não fumou desde então. Ela não tem o desejo de fumar agora. Este é apenas um testemunho. Ela foi para o jejum porque havia uma parede que ela não podia atravessar. Ela queria rompê-la enquanto ela estava jejuando e buscando a Deus. De repente Deus veio com o Espírito Santo e libertou-a. Encorajo vocês a jejuarem. Que o jejum seja parte de sua vida. Peça a Deus quanto você deve fazer e, em seguida, faça-o. Vou orar antes de continuar este importante ensino. Deus, eu agradeço por tudo que você está fazendo. Eu agradeço por todos os testemunhos dos milagres nos hospitais. Deus, eu agradeço pelo que fez por esta mulher. Você abençoou com a pequena Sara. Oro por sua bênção sobre ela. Deus, agradeço também por aquilo que você está fazendo através do ensino do jejum. Eu oro por hoje, por esta mensagem que é tão importante, Deus. Deus, eu oro para que você venha com seu Espírito Santo sobre mim e ajuda-me a compartilhar isto de um jeito bom, de uma forma correta onde as pessoas entendam. Que você venha com seu Espírito Santo e abra os olhos das pessoas, seus ouvidos e seus corações para que eles possam receber tudo o que você quer lhes dar através desta mensagem. Eu oro para que isso venha sobre a igreja, em seu corpo no mundo todo e que faça a diferença, Deus. Então venha com seu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Vamos falar sobre Deus, quem Deus é. Quero contar algo antes de começar. Quando eu jejuei, eu tive uma revelação de Deus como um Deus santo. Eu tive o temor de Deus dentro da minha vida e isso mudou minha vida radicalmente. Eu também ouvi outras pessoas que tinham isso de maneiras diferentes, mas quando obtiveram a revelação de Deus como um pai, isso mudou suas vidas radicalmente. Ambas as coisas são verdadeiras. Nós precisamos ter uma revelação das duas coisas. Para algumas pessoas, quando elas tiveram a revelação de Deus como um pai, isso mudou suas vidas. Por causa de seu contexto, era o que elas necessitavam. Eu não tenho um problema com isso. Eu já entendia isso, de modo que quando recebi a revelação de Deus como um Deus santo, isso mudou minha vida. Pode ser que você tenha outro testemunho diferente do meu. Nesta aula, eu quero cobrir a coisa toda, mostrar um panorama de quem é Deus. Isto vai ajudá-lo, irá te libertar. Eu vou começar com a justiça de Deus. Deus é justo. A justiça de Deus. Eu sou da Dinamarca e falo dinamarquês. Porque eu falo dinamarquês, não estou acostumado a usar palavras em inglês. Talvez eu tenha um entendimento diferente das palavras que você tem. Eu sei que na Dinamarca, algumas igrejas têm um entendimento de algumas palavras. Se você estiver em outra igreja, denominação ou outro contexto, você tem outra compreensão do que as palavras significam. Então, eu quero explicar o que quero dizer com a justiça de Deus. Eu acho que Deus é um Deus santo. Deus é um juiz santo. Deus vai julgar o mundo. Há todo o temor de Deus nisso também. Que temos de temer a Deus, precisamos saber que Deus é justo e Ele vai julgar o mundo. Nós também temos o amor de Deus. O que quero dizer com o amor de Deus? Significa que Deus é amor. Ele tem derramado seu amor em nós pelo seu Espírito Santo. Que nós temos Deus como um Pai. Deus é nosso Pai, nosso Abba Pai. O que quero dizer com o amor de Deus é que Deus é amor. Deus é nosso Pai. Quando refiro-me à justiça de Deus, que Deus é um Deus santo. Deus vai julgar o mundo e precisamos temê-lo. Assim, nós temos o amor de Deus e a justiça de Deus. A justiça de Deus. Quando entendemos quem é Deus, não vamos viver em pecado. Então, nós sabemos que devemos ser santos como Deus é santo. Vamos nos arrepender de nossos pecados e viver uma vida santa. Assim, a justiça de Deus faz com que não vivamos em pecado. Quando eu falo sobre o pecado, veja a Gálatas 5:19, as obras da carne. Quando você entender a justiça de Deus, verá que ela te ajuda a não viver no pecado. Ela te ajuda a não viver uma vida em licença. O que quero dizer com a licença é a permissão para pecar. Agora é permitido pecar. As pessoas pensam, eu tenho permissão para o pecado. Elas pensam assim porque não conhecem a justiça de Deus. Assim, a justiça de Deus está nos ajudando a não viver uma vida em licença. O amor de Deus é importante porque nos ajuda a não viver uma vida legalista. O que quero dizer com uma vida legalista é como viver pela lei, ou colocar coisas extras em seu modo de vida, como você não tem permissão para. As mulheres devem usar vestidos, você não tem permissão para jogar baralho, você não tem permissão para fazer aquilo. Se eu não orar hoje, Deus não me ama, se eu não ler a Bíblia hoje, Ele não me ama. Compreender o amor de Deus nos impede de viver uma vida legalista. É muito importante que nós compreendamos ambas as coisas. Houve um monte de mal-entendido sobre isso. Um mal-entendido foi um ou outro. Se eu fizer algo errado. Se eu estou aqui, temos o amor de Deus ou a justiça de Deus. Se o amor de Deus vir em primeiro lugar, ó, Deus me ama, está tudo bem. Ele não vai me julgar. Ele me ama. Ou se a justiça de Deus, ó não, Ele vai me julgar, agora Ele não me ama mais. Mas não funciona como um ou outro. Deus é amor. Deus nos ama, mas Deus ainda é santo. Precisamos ter a compreensão de ambas as coisas. Porque se você só tem a compreensão do amor de Deus, eu quero dizer, uma compreensão equivocada do amor de Deus, isso pode empurrá-lo para fora e assim você começará a viver uma vida em pecado. Você pensa, está tudo bem, Deus me ama, isso não importa, Ele me ama, e você começa a viver deste lado, vive em licença para pecar. Mas se você só tem a compreensão da justiça de Deus e não do amor de Deus, é mais fácil ir e começar a viver uma vida legalista, onde você tem medo de uma maneira errada, onde você não tem permissão para fazer qualquer coisa, onde você se torna legalista e de coração duro contra pessoas. Eu posso dizer que os fariseus na Bíblia não entenderam o amor de Deus. Eles não receberam o Espírito Santo. Eles não compreenderam o amor de Deus e eles viviam com muita legalidade. Se você ver isso, você entenderá porque as pessoas vivem da maneira que estão. Há algumas denominações de igrejas que se concentram muito na justiça de Deus, sem o amor de Deus com o Espírito Santo, e seus membros tendem a viver vidas legalistas. Ao mesmo tempo, há igrejas que se concentram demais sobre o amor de Deus e não têm a justiça de Deus. Essas igrejas começam a sair e viver no pecado, na licença, com uma licença para pecar. Eu não conheço o seu contexto, mas precisamos ter uma compreensão de ambas as coisas, a justiça de Deus e do amor de Deus. Porque não é que Ele é um ou outro, se Ele é amor, então Ele não é justo, ou Ele é justo e Ele não é amor. Ele é tudo, e quando nós obtermos esse entendimento, nos ajudará a ser livre. É interessante observar que se houver pessoas no contexto onde é só o amor, amor, amor, elas começam a viver em licença. Se eles veem pessoas andando no meio da estrada, de seu ponto de vista licencioso, eles vão olhar para elas e dizer, ei, vocês são legalistas. Mas elas não são, elas estão apenas vivendo no meio da estrada. Ao mesmo tempo, se você só tem a compreensão da justiça de Deus, você começa a viver uma vida legalista, Você não pode ter isso. Você deve usar um vestido. Não tem permissão para usar nada na sua cabeça. Você não pode jogar baralho. Você tem que fazer assim. Se as pessoas não fazem exatamente o que eles estão fazendo, elas estão andando lá e do ponto de vista deles, eles vão olhar para essas pessoas e dirão que elas estão vivendo em licença. Nós não devemos viver uma vida legalista, nem uma vida em licença. Devemos viver aqui. Para viver no centro, precisamos ter uma compreensão de ambas. Da próxima vez vou falar sobre a vida na nova aliança. Como Jesus não abaixou o padrão, mas elevou o padrão. Por isso sabemos o que é andar aqui no meio da estrada. Se você não tem essas coisas em sua vida, então você precisa entender isso. Muitas pessoas precisam parar e começar a entender quem Deus realmente é. Se a única coisa que você tem ouvido é o amor de Deus, então o que você precisa é não só continuar no amor de Deus e ler livros sobre isso. Não, você precisa estudar a justiça de Deus. Por quê? Porque você vai ter a revelação disso. Se você só acha que Deus é um Deus duro, então você também precisa ver o lado do amor de Deus, para ter uma compreensão completa. Mas muitas vezes, se estamos de um lado, nós só queremos ouvir este ensino, ou se do outro lado, nós só queremos ouvir outro ensino. Por isso, é muito importante chegarmos ao entendimento correto sobre tudo. Vou começar com o amor de Deus, porque tem havido um grande mal-entendido sobre o amor de Deus. Nós temos o amor de Deus. Romanos 5:8 diz, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, Deus demonstrou seu amor por nós, por mim e por você, quando ainda éramos pecadores. Ele enviou seu Filho Jesus para morrer por nós. Mas eu quero lhe perguntar. Quando nós éramos pecadores e Deus demonstrou seu amor por nós, isso significa que, como um pecador, se nós morrermos, tudo ficará bem? Não. Como pecador ainda pereceríamos, iríamos para o inferno como um pecador. Assim, Deus demonstrar seu amor por nós não significa que tudo está bem. Mas hoje, quando falamos de amor e chegamos a um não crente e lhe dizemos Deus ama você, ele pensará em sua mente, uau, Deus me ama, eu também me amo, então está tudo bem. Não, não está tudo bem. Ele está vivendo em pecado e se não se arrepender, vai morrer e ir para o inferno porque Deus não é só amor. Deus é justo e ele vai julgar os pecadores. É muito interessante se olharmos para o amor de Deus. É certo que Deus é amor e que demonstrou seu amor para conosco quando Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas a maneira como Deus demonstrou seu amor por nós não é o mesmo que dizer que ele é totalmente louco por nós e nos ama como eu amo a minha esposa, a forma que amamos uns aos outros ou alguém que nós amamos. Não é que Deus é louco pelas pessoas, da maneira como pensamos. Por isso que se você for ao livro de Atos e estudar como os primeiros cristãos estavam pregando, eles nunca pregaram o amor de Deus para as pessoas. Eles não se levantaram e foram até as pessoas dizendo, Deus ama você. Eles não estavam fazendo isso. Em vez de pregar o amor de Deus, eles estavam pregando a justiça de Deus. Porque você tem que entender a justiça de Deus antes de entender o amor de Deus. Você tem que entender do jeito certo, porque se você pregar Deus te ama para um pecador, ele não vai entender a maneira que a Bíblia diz. Ele não vai pensar, oh, eu preciso me arrepender porque eu vou para o inferno se eu morrer. Não, ele vai ouvir, oh, Deus me ama, incrível. Eu também me amo, então tudo está bem. Não, como pecadores vamos para o inferno porque Deus é justo. Sim, ele também é amor e ele demonstrou seu amor dando Cristo. Mas não quer dizer que Deus é totalmente louco e adora tudo o que eles fazem. A Bíblia diz algo oposto. A Bíblia diz que sua ira está sobre aquelas pessoas. E você não encontra na Bíblia que eles pregaram amor aos pecadores. Tente olhar através da Bíblia e você não encontrará isso. Eu sei que todos vão dizer, sim, Torben, mas... João 13:16. É muito interessante sobre João 13:16. Pois é o verso mais citado da Bíblia. Você o vê em camisetas, adesivos de carro, em todos os lugares, e imagens nas casas. Mas porque ele é citado em todos os lugares não significa que compreendamos sobre o que João 13:16 fala. Não é só o verso mais citado da Bíblia, mas o mais mal utilizado e incompreendido. E nós vamos olhar para ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muitas vezes lemos que Deus amou de tal maneira, em vez de Deus amou o mundo. Lemos de uma maneira diferente. Lemos que Deus amou o mundo tanto que deu seu Filho. Não, não é o que a palavra está dizendo. A Bíblia diz, de tal maneira, isso significa, daquela forma, como o que nós acabamos de ouvir nos versos anteriores, daquela forma Deus ama o mundo. Então, para entender João 13:16 você tem que ler o contexto. Você tem que ler João 13:14-15. Você tem que ler o que a Bíblia diz antes. Este é o maior problema com a Bíblia hoje, colocamos capítulos e versos nela. Mas a Bíblia é mais do que apenas um verso aqui, outro aqui, outro lá. Eu tenho um exemplo. Apocalipse 14:7 diz, temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Apocalipse 14:7 Se você vai a uma casa hoje ou a outros lugares, e vê uma imagem, geralmente é este versículo que você lê, João 13:16. Isto é o que todo mundo sabe. Se eu perguntar às pessoas numa igreja quantos conhecem João 13:16, todas as mãos se levantariam. E se eu perguntar-lhes sobre João 13:14-15, não haverá tantas mãos. E sobre Apocalipse 14:7, temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Muitas pessoas não sabem disso, mas isso não significa que só porque nós ouvimos João 13:16 várias vezes, que ele é mais importante do que os outros versos na Bíblia. Mas por ouvirmos coisas tantas vezes, nós pensamos que elas têm mais valor e mais verdade do que outras coisas que ouvimos. É assim com tudo. Quando fui salvo há 18 anos atrás, alguém veio até mim e disse, Torben, João 13:16 é uma pequena Bíblia, foi o primeiro verso que eu aprendi. Isto é o que você aprende na escola dominical, o que se aprende hoje. Sim, é a palavra de Deus. Mas há outras coisas que também são a palavra de Deus. Se nós queremos andar no meio da estrada, precisamos ter uma revelação não só do amor de Deus, mas também da justiça de Deus. Precisamos saber tudo e, especialmente, entender o que João 13:16 diz realmente. O que João 13:16 diz? Nos versículos anteriores, você lê sobre Moisés e os israelitas no deserto. Os israelitas estavam vivendo no deserto, e eles disseram, Deus, por que você nos trouxe aqui? Moisés, por que você fez isso? Agora estamos com fome e sede. Eles estavam reclamando o tempo todo e Deus não olha para eles como, eu te amo. Não. Deus olhou para eles. Ele estava cansado deles, ele estava com raiva por eles reclamarem o tempo todo. Eles eram um povo rebelde e sentiu raiva para com eles. Por causa disso, Deus enviou cobras e serpentes que vieram e os morderam. Muitas pessoas morreram e eles viram que tinham pecado. Eles se disseram a Moisés, nós pecamos. Moisés virou-se para Deus. Deus disse a Moisés, eu não vou remover as cobras, mas faça uma serpente e coloque-a sobre uma vara. Quando eles forem picados pelas cobras, eles podem olhar para a serpente e eles não morrerão, mas viverão. Então, Moisés criou aquela serpente, colocou-a numa vara e quando as serpentes morderam os israelitas, se eles olhassem para ela, eles não iam morrer. Da mesma forma que esta, do mesmo modo que Deus amava os israelitas, Deus amou o mundo. Então, ele enviou seu Filho para quem olhar para ele, nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Da mesma forma. Não era que Deus era louco por eles. Você tem que entender como, eu amo Dinamarca. Eu amo a Dinamarca. Sou dinamarquês. Eu moro na Dinamarca e eu a amo. Mas eu amar a Dinamarca não significa que sou louco por cada pessoa na Dinamarca e tudo que elas estão fazendo. Porque há pessoas muito mais na Dinamarca, que estão fazendo coisas malucas. Elas precisam ter sua punição, precisam ir para a prisão, porque elas são más. Elas estão fazendo coisas más e eu posso ver isso. Eu não sou santo como Deus é santo. Por isso, quando um Deus santo olha para o mundo não é que ele diz, eu amo todo mundo e tudo que vocês estão fazendo. Não, a ira de Deus está sobre as pessoas. Mas nós temos incompreendido isto e tomamos João 13:16. Saímos para o mundo hoje e dizemos, Deus te ama tanto, e eles entendem mal, porque você só pode entender o amor de Deus que é puro, que é santo, através do Espírito Santo. Porque se você não conhece o amor de Deus pelo Espírito Santo, você o verá como um amor humanista, onde o homem está no foco em vez de Deus. Mas o amor de Deus é limpo, puro e santo. A Bíblia diz em Romanos 5:5, Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então, como o amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo? Você não pode compreender o verdadeiro amor de Deus a menos que você tenha o Espírito Santo. Por quê? Porque o amor é puro. O amor é sagrado. O amor é como uma pérola. O que Jesus disse sobre as coisas sagradas? O que Jesus disse sobre pérolas? Há um lugar em Mateus 7:6, onde o título é Não jogue pérolas aos porcos. Jesus disse, não dê o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, por quê? Ele explica o porquê. Ponto. Caso contrário, estes as pisarão e, aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. O que Jesus está dizendo aqui é realmente, realmente importante para compreender. Não tome o que é santo, não tome o amor de Deus, o puro amor de Deus, que é como pérolas, e jogue-o aos porcos ou cães. Por quê? Porque eles não vão entendê-lo. Eles vão pisar em cima dele e, em seguida, eles virão nos rasgar em pedaços. Nós na igreja hoje temos feito algo que é totalmente errado. Temos feito isso por muitos, muitos, anos. E por causa disso o mundo se voltou contra nós, transformou isto contra nós. O que temos feito de errado? Nós temos pregado o amor de Deus a um mundo moribundo e pecaminoso que está sob ira de Deus, que não conhece a santidade de Deus. Nós temos pregado o amor de Deus em vez da justiça de Deus. Se você for ao livro de Atos e ver como os primeiros discípulos pregavam, você não vai encontrar um momento onde eles pregaram Deus ama você. Eles não pregavam o amor de Deus para as pessoas. Eles pregavam a justiça de Deus. Eles não pregavam, você é incrível, Deus ama você, porque eles não entenderiam isso. Eles não iam temer a Deus e não teriam visto a necessidade de arrependimento. E porque eles não veem a necessidade de arrependimento, nem conhecem a plenitude do Evangelho, eles não vão vir e experimentar o Espírito Santo, nem serão capazes de compreender o amor de Deus. Como os primeiros discípulos pregaram, eles pregaram a justiça de Deus. Jesus morreu. Jesus foi sepultado e Jesus ressuscitou. Ele é o juiz. Ele irá julgar o mundo. Você tem que se arrepender de seu pecado. Arrepender-se, ser batizado nele e receber o Espírito Santo, assim terá a vida eterna. Eles estavam pregando Jesus, pregavam a justiça de Deus, que ele é um Deus santo e que eles pecaram contra Deus. Isso era o que eles estavam pregando. Você nunca vai encontrar na Bíblia que eles estavam pregando o amor de Deus do jeito que nós fazemos para os pecadores. É interessante que o amor de Deus que lemos aqui está no Evangelho de João. Os Evangelhos de João e de Mateus foram escritos para os crentes. Os Evangelhos de Lucas e de Marcos foram escritos para os não crentes. Cometemos um grande erro se levarmos os Evangelhos de João e de Mateus para incrédulos. Porque algumas das coisas escritas lá eles vão entender mal. É como dar o sagrado aos porcos ou cães. E se você observar, há coisas sobre o amor em João e em Mateus que você não encontra em Marcos e Lucas. A Bíblia deixa muito claro que o amor de Deus é por nós, os que cremos. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2:12, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Nós recebemos o Espírito de Deus, pelo qual podemos conhecer as coisas de Deus. É pelo Espírito que podemos conhecê-las. Em Gálatas 4:6 lemos, porque vocês são filhos, porque nós somos nascidos de novo, filhos e filhas de Deus. Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Quem clama Abba, Pai? O Espírito Santo dentro de nós. Você não pode conhecer o amor de Deus a menos que você tenha o Espírito Santo dentro de você que revela e que clama Abba, Pai. Mas como temos pregado Deus é amor para as pessoas em vez de Deus é justo, Deus é santo, porque nós temos dado o Evangelho errado, a pessoas hoje que têm entendido mal. É como jogar pérolas aos porcos. Eles pisam nele e depois o usam contra nós. É isso que eu estou vendo o tempo todo agora. Se eu estou pregando a santidade de Deus, se eu estou falando com as pessoas na igreja que não entenderam o Evangelho, e falo sobre o pecado, que você tem que viver uma vida santa, eu ouço muitas vezes, mas Deus é amor. Muitas pessoas na igreja hoje se casam e divorciam toda hora. Se eu falar com elas sobre o que a palavra diz, elas responderão, mas, Deus é amor, Deus entende, Deus é amor. Elas usam Deus é amor contra a coisa santa que Deus diz em sua palavra. Isto é sobre tudo. As pessoas vão para a cama antes do casamento. Mas Deus é amor. Você encontra isso na igreja. Fora da igreja, no mundo, você também vê isso. Estive em muitos programas de TV, programas de debate onde eu estive conversando sobre quem é Deus. Eu estive em um programa onde vi um judeu e uma muçulmana, e nós falávamos sobre a homossexualidade. É sempre assim, sim, mas Deus é amor. Deus não é amor? Deus ama. Como você pode dizer isso? Deus é amor. Assim é que as pessoas que vivem uma vida homossexual usam, mas Deus é amor. Meu amigo Davi Paulson na Inglaterra, eu realmente amo seu ensino. É um ensino incrível. Ele escreveu um livro sobre o inferno. Ele também foi em muitas entrevistas e ficou tão cansado porque os jornalistas sempre começam do mesmo jeito. Eles começam, como pode um Deus amoroso mandar pessoas para o inferno? Era sempre assim. Eles nunca começam com, como pode um Deus justo mandar pessoas para o inferno? Ou como pode um Deus santo? Eles sempre começam, como pode um Deus amoroso? Ele ficou tão cansado dessa pergunta que no final ele respondeu, quem lhe disse que Deus é amor? Mas. Deus não é amor? Sim, ele é. Mas. Em seguida, ele explicou o que é o amor de Deus e ele explicou a justiça de Deus, a santidade de Deus. Este é o problema na igreja hoje. Nós temos uma igreja que não teme a Deus. Não teme a Deus porque nós não pregamos mais a justiça de Deus. Vá para Mateus 5, 6 e 7, o Sermão do Monte. Sobre o que Jesus prega? Este sermão também é para o cristão, mas ele não está pregando amor, amor, amor. Ele está pregando a justiça de Deus, como viver uma vida santa. Mas nós não entendemos porque há um foco muito errado sobre o amor de Deus hoje na igreja e nós estamos indo para fora e pregando o amor de Deus ao mundo. Assim, hoje temos um mundo que não teme a Deus. Eles não temem a Deus e não sentem a necessidade de arrependimento. Por quê? Porque Deus é amor. Eu pensei isso há muitos anos. Eu pensei isso antes de ser salvo. Legal. Deus é para mim. Sim, é claro. Deus é para todos. Deus ama a todos, então Deus é para mim. Eu não vi a necessidade de arrependimento, porque Deus é para mim. É assim que o mundo está pensando hoje. Por quê? Porque tomamos a coisa mais sagrada de Deus e, como pérolas, jogamos aos porcos. Agora eles estão pisando nele, não compreenderam e usam-no contra nós. Precisamos compreender que o amor de Deus só se pode entender pelo Espírito Santo. É por isso que muitas igrejas hoje começam com a justiça de Deus, mas não pregam o evangelho completo. Que existe arrependimento, há uma nova vida, há o Espírito Santo. E porque elas não experimentam isso, elas não experimentam o amor de Deus. Especialmente na América, você vê imagens onde as pessoas seguram grandes cartazes, Deus odeia você e Deus está contra você. Algumas das coisas são bíblicas. Isto é o que a palavra está dizendo. Muitas dessas pessoas começam lá, mas elas não entendem que é o reino que devem pregar, é a nova vida, é o Espírito Santo, e aí nós experimentamos o amor de Deus. Se você tem o amor de Deus, sim, você pode pregar o evangelho correto. Não da forma que muitos fazem hoje, como, você está indo para o inferno, Deus odeia você. Não, você pode pregar a justiça de Deus de uma forma que eles entendem que são pecadores, que estão sob ira de Deus. Que se não se arrependerem e vir sob o amor de Deus, eles vão para o inferno. Mas, ao mesmo tempo eles nos darão um abraço, porque eles sentem o nosso coração. É tudo sobre o nosso coração. É por isso que os primeiros discípulos não foram autorizados a sair e apenas pregar antes de receberem o Espírito Santo. Porque você tem que ter o amor de Deus em seu coração para que você seja capaz de pregar a mensagem radical de Deus. Mas nós precisamos pregar isso. Estamos vivendo em um tempo onde de forma especial é o amor de Deus que está em foco. A Bíblia está dizendo em Mateus 24 e 11 a 13 sobre o fim dos tempos. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. muitos falsos profetas surgirão. É sobre a igreja que ele fala, pois diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não são as pessoas no mundo que são salvas por perseverar até o fim. Somos nós que perseveraremos até o fim e seremos salvos. Muitos falsos profetas surgirão no fim dos tempos, porque lemos devido ao aumento da maldade, iniquidade. O que é iniquidade? É outro pecado para a licença, porque a licença será abundante. Iniquidade é viver sem lei. Sim, nós não estamos sob a lei de Moisés, mas sob a lei de Cristo. Jesus não abaixou os padrões, mas ele elevou os padrões. Você vai ver isso na próxima vez. A lei de Moisés diz que para divorciar basta dar uma carta. A lei de Moisés diz que aqueles que cometem adultério, têm que fazer assim. Mas Jesus disse algo diferente. Jesus é realmente mais radical. Basta olhar com desejo para uma mulher e você já cometeu adultério em seu coração. Então Jesus mudou algo. Mas ele não abaixou os padrões, ele elevou os padrões. Ele podia fazer isso, porque agora temos o Espírito Santo. Eu vou falar disso na próxima vez. Mas no fim dos tempos, falsos profetas vão chegar nas igrejas e por causa de seu ensino, a iniquidade, licença para pecar, irá assumir. Não é que o legalismo vai assumir no fim dos tempos. Claro que existem algumas pessoas que estão vivendo uma vida legalista, mas hoje nós temos tanto medo de viver uma vida legalista que a maioria das pessoas estão vivendo em pecado, uma vida de iniquidade, uma vida com a licença para pecar. E no fim dos tempos as pessoas vão pregar um amor errado. Eles não vão pregar a justiça de Deus, eles vão pregar Deus é amor, amor, amor. E estes são os falsos profetas. Eles só estão pregando o amor de Deus de uma maneira errada. Assim, o amor de Deus está criando um povo que vive na iniquidade, que começa a viver em pecado, porque eles não têm qualquer temor de Deus. Se você teme a Deus, não vai viver em pecado. Assim, no fim dos tempos, por causa desses falsos profetas, vemos isso todo o tempo hoje na TV cristã, livros cristãos. Ele é amor, amor, amor. Por causa disso, vemos nas igrejas hoje que não há temor de Deus. A licença, a iniquidade assumiu e isto é o que as igrejas estão fazendo hoje. A iniquidade na igreja também vai abundar. Por causa disso o amor de muitos esfriará. O amor de muitos. O amor. Que amor é este? O amor para com Deus. Vejo muitas pessoas que são salvas e o Espírito Santo começa a trabalhar nelas. Elas vivem uma vida radical, jogam fora a música não cristã e elas não querem assistir a porcarias na TV. Elas só querem amar a Deus, ler a palavra de Deus e encher-se com algo que é puro. Em seguida, elas vão à igreja e outras pessoas não são tão radicais. E eles começam a fazer as coisas que não faziam antes. E porque eles agora começam a fazer coisas que estão do lado do pecado, o amor para com Deus está esfriando. Se você quiser manter o seu amor para com Deus, você precisa viver uma vida radical, você precisa não viver em pecado. Se você deixar o pecado entrar em sua vida, o amor de Deus irá se esfriar. Mas se você tirar o pecado de sua vida, começar a arrepender-se do fundo de seu coração, o amor de Deus vai queimar ardentemente e você estará no fogo. Nós sempre precisamos viver uma vida onde nós sempre nos esforçamos para viver em santidade, deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. Após a Bíblia falar deste falso profeta, lemos: e este evangelho, qual evangelho? Este evangelho, o evangelho puro, o evangelho da justiça de Deus, do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24 e 14. E nós precisamos vir e pregar o evangelho correto de novo e ter o entendimento correto de quem é Deus. A verdade é que seu amor está lá. Deus amou o mundo que ele enviou seu filho. Não é porque ele é louco pelas pessoas. Elas estão sob ira de Deus e são más. Elas precisam se arrepender de seus pecados, caso contrário, elas irão para o inferno porque Deus é um Deus justo, Deus é um Deus amoroso. Não é que ele ama as pessoas do jeito que elas ouvem quando dizemos amar. Mas se eles pregam Deus ama você, poderíamos pregar que o amor de Deus está lá se você arrepender-se de seus pecados e vir. Este é o verdadeiro evangelho, levar as pessoas ao arrependimento. Pecadores vão querer vir para o reino de Deus se ouvirem o verdadeiro evangelho. Em um dos vídeos onde eu falo sobre curar os enfermos e pregar o evangelho, você vê como eu começo falando sobre o pecado. Eu começo a falar sobre a santidade de Deus. Eu te mostro como começamos a falar sobre isso. E, em seguida, quando as pessoas entendem que são pecadores e que estão sob ira de Deus, então podemos dizer: mas Deus amou o mundo e ele enviou seu filho assim, se você se arrepender, poderá ser salvo e ficará sob o seu amor. Portanto, esta é a maneira que nós precisamos pregar. Então, pregar o reino de Deus, mostrar o reino de Deus, curar os enfermos, expulsar demônios, pregar a justiça de Deus e mostrar-lhes como eles podem entrar e fazer parte deste reino, pelo arrependimento de seus pecados, o batismo na água e do Espírito Santo. Muitas pessoas já ouviram esta frase: Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Eu quero dizer que não foi Jesus quem disse isso. Jesus nunca disse que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Moisés não disse isso e você não vai encontrá-la na Bíblia, pois não é bíblico. Foi Agostinho, há muitos anos, que disse algo semelhante a isso. Mas exatamente aquelas palavras foi Gandhi que disse. Um líder hindu na Índia disse isso há alguns anos. Por isso, foi um líder hindu que disse: Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Se isso fosse verdade, Deus não precisaria punir as pessoas. Deus não precisaria jogar as pessoas no inferno, ele poderia só tomar o pecado e jogar o pecado no inferno, em vez da pessoa no inferno. Ele não precisaria enviar seu filho Jesus Cristo se o pecado fosse o problema e não o pecador. Mas a Bíblia não divide a pessoa daquilo que ela faz. Você é o que você faz o que você é. Se você vive no pecado, você é um pecador. Deus não está apenas com raiva do pecado em sua vida, ele está com raiva de você. E ele quer que você se arrependa e venha sob o amor de Deus. Então, pare de citar a frase de um líder hindu que diz: Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Em vez disso, cite o que a Bíblia está dizendo. Precisamos entender o que a palavra está dizendo. Vamos continuar. Por onde devemos começar? Por onde devemos começar? Para nós, cristãos, é importante começar com a justiça de Deus. É importante começar com o temor de Deus. O temor de Deus. Eu tenho o amor de Deus ali e vou colocar o temor de Deus aqui. Quando eu falo sobre o temor de Deus, Provérbios 8:13 está dizendo: temer ao Senhor é odiar o mal, odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Precisamos ter esse temor de Deus, para que nós odiemos o mal. Nós odiamos as coisas que Deus odeia e amamos as coisas que Deus ama. É o mesmo conosco, devemos ser como Deus. Devemos ter a mesma natureza e, sim, Deus é santo e ele odeia o pecado. Seu amor está disponível da maneira que ele está entregando a eles. Mas o amor não está lá como: ó, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eles entenderão que Deus os ama e tudo o que eles estão fazendo é certo, mas não é. Se eles chegarem ao entendimento que está tudo bem, eles nunca vão se arrepender. Eles nunca vão chegar e experimentar o amor de Deus. Deus quer que eles experimentem isso. Ele quer que cada pessoa seja salva. Provérbios 1:7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Assim, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Se você passar por Provérbios, através da Bíblia, do livro de Atos, você verá que, sinto muito, não o livro de Atos, mas o livro dos Salmos, você vai ver muitos lugares que começam com o temor do Senhor é o princípio. Por exemplo, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Aqui você vê: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Salmos 111:10, assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós precisamos ter o entendimento correto. Obtemos o temor de Deus através da revelação dele. 2 Pedro 1:3, seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, ou temor de Deus, por meio do pleno conhecimento dele. Se você realmente conhece Deus, você irá temê-lo. Eu falarei do temor de Deus na próxima vez. Mas se você realmente conhece Deus, você o temerá porque Deus é justo, ele é santo, ele é fogo consumidor. Deus é mais do que amor. Ele é também o amor, mas precisamos ter a compreensão correta, caso contrário, vamos enganar a nós mesmos e a outras pessoas. Temos uma igreja hoje que está enganada, e que está enganando muitas outras pessoas e, novamente, não há temor de Deus. Precisamos do temor de Deus para nós sermos capazes de amá-lo como ele é. A Igreja Católica tem alguns livros extras em sua Bíblia, os livros apócrifos. Dentre eles há um livro chamado de Livro Eclesiástico. O Livro Eclesiástico não faz parte da Palavra de Deus, não está em nossa Bíblia. Mas as pessoas na Bíblia estão citando alguns desses livros. Isto é histórico e ainda é interessante. Mas em Eclesiástico há um versículo que é realmente interessante. Capítulo 25, 16. O temor a Deus é o começo de seu amor. V. Bíblia Ave Maria. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio de seu amor. Como você pode amar alguém que você não conhece? Você tem que conhecer Deus para ser capaz de amá-lo verdadeiramente. Eu vivi muitos anos sem conhecer a justiça de Deus. Eu não tive o temor de Deus em minha vida, por isso meu amor por Deus não era tão profundo, porque eu não entendia quem ele era. Mas quando obtive o temor de Deus em minha vida, comecei a ter o conhecimento, a sabedoria e a amá-lo. Mas eu fazia parte de uma igreja onde apenas pregamos o amor de Deus. Muitas dessas pessoas que eu conhecia naquela época não vivem com Deus hoje. Elas vivem em pecado, porque elas nunca entenderam a justiça de Deus. Como milhões de pessoas nas igrejas hoje. Elas estão ali, levantam suas mãos, adoram a Deus, mas não conhecem Deus. Muitos não conhecem Deus. Elas estão vivendo em licença, elas estão vivendo em pecado, elas não conhecem Deus porque elas não conhecem a justiça de Deus. Elas só ouviram falar sobre o amor de Deus. Quando ouvem algo assim, elas ficam, oh, porque isso é tão novo para elas. É tão fácil mexer com elas, porque elas não têm as raízes profundas em sua vida. Elas não têm o Espírito Santo da forma como deveriam, o amor pelo Espírito Santo. Se você realmente tem o amor do Espírito Santo, não importa quão radical isto se tornará, você amará porque sabe que é verdade. E isso não vai mexer contigo, porque você tem o Espírito no teu interior e você não pode ser abalado porque o Espírito mostra que o seu amor também é santo. Ok. Vamos continuar. Geralmente, quando eu faço este ensino, eu digo que nós sempre começamos olhando para Jesus, mas hoje estamos à procura de Deus. Então, ao invés de termos Jesus aqui, teremos Deus agora. Quem é Deus? Eu quero começar com esse versículo. Moisés veio com 10 mandamentos. Não terás outros deuses além de mim. Êxodo 23. Ele continua dizendo que você também não deve criar uma falsa imagem de Deus e adorá-la. Assim, devemos ter um só Deus. Não devemos ter quaisquer outros deuses. Nós não devemos mudar a imagem de Deus para tornar-se objetos de madeira e adorá-los, ou alterar a imagem de Deus em nossa mente. Isso também é ter ídolos, alterar Deus. Este é, em muitos aspectos, o maior ídolo que vejo nas igrejas de hoje. Que as pessoas criaram o seu próprio Deus à sua própria imagem para agradá-las. E, claro, que esse Deus é sempre o Deus de amor. Na maioria das vezes é o Deus de amor. Você ouvirá isso na igreja. Meu Deus não é assim. Meu Deus é um Deus de amor. O meu Deus é assim. E este é um grande problema. O que temos feito? Criamos um Deus diferente. Um Deus que é tão diferente do Deus que lemos na Bíblia. Eles diriam, sim. No Antigo Testamento ele era assim, mas agora estamos vivendo no Novo Testamento. Mas Deus não mudou. Você tem que entender isso. Nós cremos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se você acredita em um Deus que é diferente do Antigo Testamento, você criou um ídolo, você criou. Este versículo não pode ficar sozinho. Por quê? Porque há algo antes deste versículo que é importante. Muitos versículos não podem ficar sozinhos. Temos que ler todo o contexto para entender o que a palavra está dizendo. Este versículo não começa aí, mas aqui. E Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Êxodo 21 a 3. Leia a coisa toda. Deus é Deus que te tirou da terra do Egito. Como ele fez isso? Ele fez isso com um monte de sinais, um monte de milagres, ele fez isso ao matar o primogênito do Egito, Ele fez isso ao matar os egípcios no Mar Vermelho. Ele fez isso ao matar muitas pessoas. Nós cremos em um Deus que é santo. Nós cremos em um Deus que é amor, mas também em um Deus justo, que é fogo consumidor, e que mata pessoas. Mas há muitos cristãos hoje que, ao lerem o Velho Testamento, dizem, não, este Deus eu jamais adorarei. Eles têm uma imagem de que este Deus é mau, mas no Novo Testamento, Deus é só amor. O que eles fizeram? Eles acabaram de criar um Deus que lhes convém. Eles mudaram a imagem de Deus e eles infringiram o primeiro mandamento. Seu Deus é diferente do Deus que tirou os israelitas do Egito. Seu Deus é diferente do Deus que lemos na Bíblia toda. Mas Deus é o mesmo. Sim, ele é misericordioso agora, mas ele também foi misericordioso lá. Vou falar disso na próxima vez. O rei Davi pecou contra Deus, um grande pecado, mas ele encontrou misericórdia. No Novo Testamento, Ananias e Safira em Atos capítulo 5 pecaram contra Deus. Eles contaram uma mentira na frente de Deus. E o que Deus fez? Ele os matou. Ananias e Safira estavam na Nova Aliança, no Novo Testamento. Nós lemos em Atos que Herodes foi comido por vermes, em Atos 12 e 23. Deus foi misericordioso no Velho Testamento. Deus foi amoroso no Velho Testamento. Deus é misericordioso no Novo Testamento. Deus é amoroso no Novo Testamento. Deus é o mesmo. Sim, nós estamos vivendo na Nova Aliança. Não estamos mais sob a lei de Moisés, mas sob a lei de Jesus agora. Estamos vivendo com Ele. Eu falarei disso na próxima vez. Mas muitas pessoas na igreja criaram um Deus errado e seu Deus é amor. Por quê? Porque vivemos no final dos tempos onde as pessoas querem viver uma vida sem lei, com uma licença para pecar. E porque temos pregado amor, amor, amor, quando falamos algo radical eles usam contra nós. Se Deus é amor, por que não posso fazer aquilo? Se Deus é amor, por que não isso? Este é o reino que temos pregado ao mundo, e o mundo está se voltando contra nós. Não há mais temor de Deus. As pessoas estão pecando. As pessoas não querem Deus, porque estamos pregando o amor. Precisamos parar e voltar a pregar a justiça de Deus como os primeiros discípulos fizeram, como Deus nos ordenou a fazer. Nós vamos continuar e ver quem é Deus. A primeira coisa que eu tenho aqui é Deus é amor. Ele é amor. Deus é amor. Por que eu digo que Deus é amor? Porque Ele é amor. A Bíblia diz que Ele é amor em 1 João 4:8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Sim, esta é a verdade, Deus é amor. Deus é santo. Isto é também o que a palavra está dizendo. A Bíblia diz que Deus é santo em 1 Pedro 1,15, 16, mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então, Deus é santo. Ela diz isso, Deus é amor, mas ele também é santo. Deus é justo. Isto é também o que a palavra está dizendo. Deus é justo. Em Salmos 7:11, lemos um versículo radical. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta a cada dia o seu furor. Isto é menos palavra do que João 13:16. Não. João 13:16 é a palavra de Deus, mas isso também é a palavra de Deus. É o mesmo. Mas é a antiga aliança, do Antigo Testamento. Mas Deus não mudou. Ele está sempre com raiva contra os ímpios hoje. Leia a Bíblia. Também em Romanos 1:21, onde ele está falando sobre o mundo não estar à procura de Deus e assim por diante. Ele não mudou. Isto não é menos palavra de Deus do que o resto. Deus é justo. Ele é um juiz justo. Outra coisa é que Deus é um fogo consumidor. Deus é um fogo consumidor, como diz a palavra. Sim, Tom, eu sei. Deus é amor e santo. Mas você está indo para o Antigo Testamento agora. Salmos. Aqui foi João, mas agora você vai ao Antigo Testamento falando de fogo consumidor. Mas não vá para o Velho Testamento, estamos no Novo Testamento. Você sabe onde Deus é um fogo consumidor? Você sabe onde encontramos isso na Bíblia? Você vai encontrá-lo no Novo Testamento, em Hebreus, onde ele fala sobre a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. Como Deus é agora e como deveríamos temer a Deus agora. Falarei disso na próxima aula. No livro de Hebreus 12 e 29, a palavra diz pois o nosso Deus é fogo consumidor. Assim, O autor de Hebreus escreve aos cristãos que os crentes devem temer a Deus porque Deus é um fogo consumidor. Mas hoje, se eu perguntar às pessoas como é Deus, e nós fizermos uma votação, sendo que você só pode votar em uma dessas quatro coisas, amor, santo, justo, consumidor, se fosse votar, em qual alternativa você acha que as pessoas na igreja votariam hoje? Deus é amor. O que você acha que as pessoas de fora da igreja diriam? Deus é amor. As pessoas diriam Deus é amor. Elas não diriam que Deus é justo, nem fogo consumidor. As pessoas diriam Deus é amor. Há algumas pessoas que diriam que Deus é fogo consumidor. Mas todo mundo diria Deus é amor, ficando só com esta ideia de Deus. Nós nunca vimos chamarem Davi Paulson na TV para entrevistá-lo sobre o inferno. O entrevistador não disse, como pode Deus, como um fogo consumidor, enviar as pessoas para o inferno? Ou como pode um Deus justo mandar pessoas para o inferno? Isso nunca é o que as pessoas dizem hoje. Toda vez que as pessoas querem uma licença para pecar, cada vez que querem viver sua própria vida, toda vez que eles não querem ouvir sobre o inferno, eles usam Deus é amor. Mas a Bíblia não diz que Deus é amor e isto é muito mais do que o restante. Isso não é maior que isto. Você não acha através da Bíblia que o amor é mais relevante que ele é um pouquinho das outras coisas, mas ele é amor. Como se ele fosse apenas amor. Você não encontra isso. Se você me perguntasse o que é Deus. Ele é tudo, mas se eu tivesse permissão para escolher só uma opção, eu diria que ele é santo. Por que eu digo ele é santo? Eu explicarei o porquê. Hoje, se eu escrever um e-mail para alguém e quero destacar uma palavra, onde eu quero colocar poder nesta palavra, eu a escreveria em negrito ou sublinhado. Se você tomar a Bíblia, não há nada com negrito aqui, não há nada sublinhado. Na Bíblia, eles não fizeram isso. Eles fizeram outra coisa naquela época quando escreveram. Eles repetiam a mesma palavra duas vezes para realçá-la. Como Jesus diz, em verdade vos digo que, não é que ele falou em verdade duas vezes. Ele disse uma vez, como se tivesse sublinhado. Outro lugar você encontra em Mateus, onde muitos um dia vão dizer Senhor, Senhor, para ele. Não é que eles dizem Senhor, Senhor duas vezes. Eles dizem Senhor uma só vez. Está escrito duas vezes para mostrar que há uma ênfase, um poder por trás dele. Então, eles não dizem Senhor, Senhor, mas dizem, Senhor. Se você olhar na Bíblia, encontrará algumas palavras repetidas duas vezes. Mas eu encontrei apenas uma palavra repetida três vezes. Não são duas vezes, nem uma vez, como uma palavra normal. Mas três vezes. Estes são os anjos no céu que dia e noite estão dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Apocalipse 4:8, eles estão dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Eu não creio que eles repetem Santo, Santo, Santo, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu acredito que eles estão dizendo, Santo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Eles estão dizendo uma vez, Santo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Eles não estão dizendo amor, Senhor Deus Todo-Poderoso ou justo. Senhor Deus Todo-Poderoso, eles estão dizendo Santo, porque Deus é Santo, mesmo seu amor é Santo, tudo com ele é Santo. É fogo consumidor, é um fogo consumidor Santo. Sua justiça é uma justiça santa, e seu amor é um amor Santo. Se você vai aos pecadores e diz, Deus te ama, eles não vão vê-lo como um amor Santo, eles vão pensar como um amor imundo. Homossexuais, pessoas que vivem em adultério, que têm uma vida homossexual, dirão, mas Deus é amor, nós amamos um ao outro. Não. Isso não é um amor santo. Você não pode viver em adultério e chamar isso de amor de Deus, pois isso não é santo. Há um amor que vem de Deus, que é um amor santo, que é derramado por seu Espírito dentro de nós. E nós precisamos entender isso. Você precisa entender o que eu tenho dito aqui, e que continuarei na próxima vez, pois construirei sobre isso. Eu não sei onde você está em sua vida. Se você vive em licença para pecar, se não está vivendo uma vida radical é porque você precisa entender a justiça de Deus. Você precisa ter temor de Deus em sua vida. Você precisa entender que Deus é um Deus santo, ele é um fogo consumidor e irá julgar o pecado. Ele não tem mudado desde o Velho Testamento. Ele é o mesmo. O pecado é o mesmo. Sim, ele enviou seu Filho Jesus Cristo, para que por ele possamos viver uma vida santa. Mas ele é o mesmo. Se você vive uma vida de legalidade, com uma licença para pecar, e não tem temor de Deus em sua vida, você tem que focar nisso. Você tem que ler o que a palavra está dizendo e entender isso. Se você tem muito legalismo em sua vida e não entende que Deus te ama, talvez precise se concentrar no amor de Deus. Mas eu quero dizer para a maioria das pessoas que é porque você precisa ser cheio do Espírito Santo. Não é só se concentrar nisso, você precisa ser cheio pelo Espírito Santo e precisa entender isso. Quando falamos sobre ensino, há algumas igrejas onde eles focam apenas sobre isso, algumas igrejas. Mas a maioria das igrejas, infelizmente, por vivermos no fim dos tempos, onde a legalidade vai assumir, eles se concentram no amor de Deus. Isso é o que vemos. Mas para ter um equilíbrio em sua vida, para compreender quem é Deus, precisamos da Bíblia. Não apenas para ler livros sobre coisas diferentes o tempo todo, e, especialmente, não só para citar versículos. Leia a Bíblia. Eu encorajo todos a começar do início e ler a Bíblia inteira desde Gênesis a Apocalipse. Leia toda a Bíblia de um extremo ao outro. Todo mundo deveria fazer isso pelo menos uma vez. Mas devemos fazê-lo repetidamente para obter a concepção correta de quem Deus é. Você precisa fazer isso, eu preciso fazer isso, para que não sejamos enganados ou enganar outras pessoas. Era isso que eu queria passar neste estudo. Se você tem perguntas sobre este ensino, então traga-as, onde responderei na próxima vez em que continuarei com isso, construindo sobre ela, para ajudá-lo a vir e saber quem é Deus. Porque nós vivemos no final dos tempos e muitas pessoas estão sendo enganadas. E há a coisa da hipergraça agora, mas a graça não é um disfarce para o pecado. A graça não é uma licença para o pecado. A graça é o fortalecimento dentro de você para que você possa viver a vida para a qual Deus te chamou. Graça não é um disfarce. Deus é um Deus santo. Se você ouvir um ensino que cria algo diferente do temor de Deus em sua vida, um temor saudável, onde você odiará o mal, onde você odiará o mau caminho, onde você experimenta o Espírito Santo dentro de você, o amor de Deus pelo Espírito Santo, se não tiver isso, então, seja vigilante. Não escute, não haja desse jeito porque você será enganado. Você será enganado. Pare, tome a palavra de Deus e vamos construir sobre o alicerce da palavra. Vamos começar com a justiça de Deus, compreender que Deus é santo, justo juiz e fogo consumidor. Então, nós temos um profundo arrependimento em nossa vida. Também obtém as ferramentas para viver a vida nova, batismo em água e, em seguida, receber o batismo do Espírito Santo. E nós recebemos o amor de Deus em nossos corações que é derramado por seu Espírito. Então nós andamos aqui no meio da estrada. Nós não andamos em legalismo porque temos seu Espírito dentro de nós. Mas nós também não andamos na ilegalidade porque temos o temor de Deus. Isso é o que toda pessoa precisa. Vou orar por você agora e minha esposa cantará uma canção. Eu vou orar para que esta palavra te liberte de onde você está. Este é muitas vezes o problema com vídeos, porque as pessoas estão em diferentes lugares em suas vidas. Se você é como um pregador de rua que prega a justiça de um jeito muito duro, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Você precisa ter o poder de Deus em sua vida para sair com o poder. Você precisa do amor na sua vida para que possa pregar do jeito certo. Deus não é contra as pessoas como alguém que só odeia. Sim, ele odeia a maneira como eles estão vivendo. Mas sua bondade, seu amor, está chegando a eles porque ele quer que eles venham para serem salvos. Portanto, não é que somos contra as pessoas. Se você está ali, precisa entender isso. Se você só prega o amor de Deus, vamos lá. Você está enganando as pessoas. Se você sair e dizer Deus é amor, Deus te ama, você está enganando as pessoas. Elas ouvirão e adorarão sua mensagem, porque elas vão dizer, ah, meus ouvidos amam isso. Gostamos de ouvir isso. Mas elas nunca chegarão a um profundo arrependimento. Elas nunca obterão o profundo arrependimento e compreensão de Deus, especialmente não a partir do que você está pregando. Sim, se elas lerem através da Bíblia, poderão ser levadas mais tarde ao arrependimento profundo e à compreensão que todo mundo precisa. Então, Talvez você está aqui ou lá. Talvez você está crescendo neste contexto e precisa disso. E vice-versa. Mas vamos ter a toda a verdade e somente a verdade. Então traga suas perguntas para a próxima vez. Deus, eu agradeço por este ensino. Eu oro para que seja uma revelação para todos que veem o vídeo deste estudo. Isso irá abrir seus olhos e ouvidos, eles vão recebê-lo em seus corações, Deus. Eles terão a compreensão correta de quem você é, Deus. Então, eles não serão enganados e nem enganarão a outros. Venha com sua revelação, deixe o Espírito Santo abrir seus olhos quando lerem sua palavra, Deus. Venha. Eu oro que você irá tocá-los e usará este estudo para libertar sua igreja. Então vamos obter a compreensão correta de quem você é. Vem Espírito Santo, eu te peço. Trabalhe através disto, em nome de Jesus. Amém. Vejo você na próxima vez onde continuarei esse ensino. Deus te abençoe.